Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite. Chop-chop-chop-chop. Oh, Jane, chop-chop-chop-chop. Oh, Jane, chop-chop-chop-chop. São os primeiros sons da Floresta Encantada, programa dedicado ao rock psicadélico, krautrock, também prog, exótica e muito mais, é o que nos apetecer, na verdade. Tenho comigo a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E começámos com uma proposta tua, uma proposta do Brasil. Abrimos com o quê, Floresta Encantada? Com o músico da Bahia, Tom Zé, no segundo disco de 1970, com o tema Jimmy Rendas. E agora, depois de termos aberto com Tom Zé, vamos seguir com Tim Buckley, em 1969, no terceiro disco dele, Happy Sad. Vamos ouvir agora a faixa I Never Asked to Be Your Mountain. I Never Asked to Be Your Mountain. Este é Tim Buckley na Floresta Encantada. Thank you. just a smile. Oh, he never asked to be a mountain, he never asked a fire. And through his eye he comes his love and tells him not to cry. Never drain. As I die, I can't remember where I saw the rain. Could it be that her laughter drove me down again? Charming dancer, will you stop, stop and talk to me? There's someone else you feel in your dreams, who will you see? In midnight gazes I found you far from me. If you lead me on, please leave me down. Oh, flying, flying fish, please flutter by my door. Yes, you can drink my lies, a fish you read my eyes. Each one is tired. I can't swim your waters if you can't walk my land. And I'm sailing all my sins and I'm climbing all my fears. And soon I'll and it seems nobody's interested in learning, but to teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to my nation. Control the sound of soul, shooting rockets to the moon, kids going up to Zoom. Politicians say more taxes will solve everything. And the band played on. So round and round and round we go, where the world's headed, nobody knows. That's the Beatles' new records of gas. And the only safe place to live is on an Indian reservation. And the band played on. Eve of destruction, tax deduction. City inspectors, bill collectors. Hard clothing, the man population out of hand. Suicide, too many bills, hippies moving to the hills. People all over the world are shouting in the war. And the band played on. A Floresta Encantada, primeiro com Tim Buckley em 1969, no terceiro disco dele, com o tema I Never Asked to Be Your Mountain, o álbum Happy Sad para Tim Buckley, singer-songwriter dos anos 60, que evoluiu depois para uma folk mais psicadélica, principalmente neste registro Happy Sad. Depois embrenhou-se pelo jazz e por muitas experiências relacionadas com o jazz. Tim Buckley, o pai de Jeff Buckley, desapareceram os dois, infelizmente, cedo demais. Depois de Tim Buckley, estivemos com uma proposta da Ana Farinha. Ana, o que é que passou entretanto? O terceiro T do programa de hoje. Começámos com Tom Zé, Tim Buckley e agora os Temptations. Eu ainda tenho mais uma banda começada por T. Eu não sei, tenho que... Vamos ver. Já lá vamos. Os Temptations com o tema Ball of Confusion do álbum Sky's the Limit de 1971. Os Temptations a sair da zona de conforto, mais soul funk, e entrar aqui em alguns remodelhados mais psicadélicos. Uhum. E uma música que eu só conheci por causa dos Love and Rockets. Uhum. Uma música que os Love and Rockets tocaram também em 1985. Ball of Confusion. Depois de Temptations, olha, um T, Terry Riley. Terry Riley, mas aqui em colaboração com John Cale, um disco que eles fizeram em colaboração em 1971, o registro Church of Anthrax. Tem muitos instrumentais, aliás, as músicas são todas instrumentais, exceto o tema que vou passar agora, que tem a voz de Adam Miller, na faixa The Soul of Patrick Lee. Terry Riley, na companhia do ex Velvet Underground, John Cale, The Soul of Patrick Lee. Yes, she found her footsteps failing, falling, falling from the sky, down from back.

Floresta Encantada, primeiro em 1971, no registro Church of Anthrax, um álbum em colaboração entre John Cale e Terry Riley. Terry Riley, um importante compositor minimalista, e John Cale, o ex-Velvet Underground. Escutámos The Soul of Patrick Lee, a única música deste registro que tem voz, neste caso a voz de Adam Miller. Entretanto, e depois de Terry Riley e John Cale, uma proposta da Ana Farinhana, é o teu segundo artista brasileiro que traz à Floresta. Sim, hoje. Sim, mas não começa por T, começa por R. Ronnie Von, em 1969, no quinto álbum da sua carreira, Ronnie Von, com o tema O Meu Novo Cantar. Mais um músico brasileiro daquela geração que iniciou carreira na Jovem Guarda. Agora, vamos seguir com os United States of America, banda da Califórnia. Só fez um disco, infelizmente, mas um álbum muito, muito influente, em que a banda não recorre a guitarras, mas sim a sintetizadores primitivos, alguma eletrónica primitiva, e acabou por influenciar muitas das bandas que iriam surgir a seguir, que recorriam a estas ferramentas. Os United States of America, em 1968, com o tema Cloud Song, um tema mais calmo para ouvir na Floresta Encantada. sleeping. Why are you sleeping? Why are you sleeping? Saturday night I say, make me some coffee. Sunday night you say, you don't know me. Is when I realize what your mama said. You got it, lazy bone. Lazy bone, lazy bone. Lazy. Something to feed her. She can't work her own. She falls for the things that I own. That I own, that I own. She's lazy. She can't move herself. She's lazy. Her bones are weak to make a move. She's sleeping. She sees her friends on the run. She's sleeping. And begging them, she cries like a taunted dog. She's lazy. Lazy. You're lazy. Lazy. She's lazy. Lazy. You're lazy. Lazy. She's lazy. Lazy. She's lazy. Lazy. Primeiro, na Floresta Encantada, estivemos com os United States of America em 1968, no álbum homónimo da banda da Califórnia, o único da carreira. O grupo terminou pouco depois. Escutámos Cloud Song. Entretanto, uma escolha da Ana Farinha. Ana, o que é que acabou de passar agora? Nós passámos pela Zâmbia, apanhámos os Witch com o tema Lazy Bones, do álbum de 1975, uma banda com muitos traços garage, também sem esquecer o afrobeat que lhes corre nas veias, uhum. E também alguma psicadelia digna da altura. Uma pitada de Zem Rock na Sem floresta, dúvida, totalmente Zem Rock na Floresta Encantada de hoje. Pegando na deixa do John Kell que passei lá atrás, continuamos em 1968 no segundo disco de Velvet Underground, desta vez sem Nico, para ouvir Lady Godiva's Operation com a voz do próprio John Kell. Godiva dressed so demurely at the head of another curly-haired boy, just another toy. Sick with silence, she weeps sincerely, saying words that have oh so clearly been said so long ago. Thank you. gently round her shoulder. Life has made her that much bolder now that she found out how. Dressed in silk, Latin lace and envy, pride and joy of the latest penny fair, pretty passing care. Hair today now dipped in the water, making love to every poor daughter's son. Isn't it fun? Dropping grace within me, Lady Godiva appears to see if anyone's there and hasn't a care. Doctor is coming, the nurse thinks sweetly, turning on the machines that neatly pump air. The body lies bare, careless. What once was screaming now lies silent and almost sleeping. The brain must have gone away. Strapped securely to the white table, eat the cores, the body to wither and ride underneath the white fly. Doctor arrives, knife and baggage, sees the crook, so much cabbage. Oh, that must now be cut away. Now comes the moment of great, great decision. Doctor is making his first decision. One goes here, one goes there. Beneath the tube speaking, says someone who's sloppy. Patient, it seems, is not so well sleeping. Screams echo on the wall. Don't panic, someone give him pentothal instantly. Doctor removes his blade, cagingly so from the brain. By my count of ten, my head won't move. Reflecting in your dancing eyes, I smile as I reached out to touch your hand. Fresh hot breeze of summer swept away your kiss, that happy summer in the sun. While our hearts were burning with the aching heat of love that's only just begun. Could time stand still, you asked, was love for me? Became a joke, the fickle fate. joke, the bigger they that plan. Fresh heart, breeze of summer. Fresh heart, breeze of summer. Fresh heart, breeze of summer. A Floresta Encantada, primeiro com os Velvet Underground, no influente White Light White Hit, o segundo disco dos Velvet, editado em 1968. Escutámos Lady Godiva's Operation, um tema que conta com a voz principal de John Cale, ele que depois deste disco acabaria por sair, e o Lou Reed continuou com os Velvet por mais dois discos, se bem que os Velvet viriam editar ainda mais um, mas desse álbum Squeeze não se costuma falar, é terra proibida. É tabu, é disco tabu. Uma carreira toda deles, não é? Depois dos Velvet Underground, estivemos com uma escolha da Ana Farinha. Ana, o que é que seguiu aos Velvet? Curiosamente, um tema também de 1968, por isso enquanto os Velvet andavam nessas divagações psicadélicas, os japoneses eram muito mais straight to the point. Os de Samurai, com o tema Fresh Hot Summer Breeze, que é o lado A de um nugget japonês, de, como disse há pouco, de 1968, mas que conserva alguns traços da folk japonesa. Vamos agora para a Alemanha, uma pitada de krautrock na edição desta semana da Floresta Encantada. Os Ashrat Temple, uma banda que é, na verdade, um veículo criativo de Manuel Gottsching, que depois o Temple acabou por sair da banda e ficou só Ashrat. Vamos então até 1973 para o disco Starring Rosie, um álbum em que Manuel Gottsching assume praticamente todos os instrumentos, conta com a voz de Rosemary Muller, que assina como Rosie, daí a Rosie do título, e acaba por cantar neste tema que vamos escutar agora, Daydream, Ashrat Temple, na Floresta Encantada. Nobody tells me. No one seems to know. worry, the caliph said. Don't worry. I think I can help you. Take that little magic box. When you look inside, you can see the whole world and all things that happen in it. Thank you. Há pouco disse pitada de krautrock, acabou por ser um bocadinho mais. Foram duas músicas do movimento krautrock da Alemanha dos anos 70. A primeira em 1973, Ashra Temple, o veículo criativo de Manuel Gotching. Estivemos com o tema Daydream para o álbum Starring Rosie de 1973. Este disco acaba por ser, de certa forma, o último como Ashra Temple, depois Manuel Gotching prosseguiu simplesmente como Ashra. Entretanto, estivemos com os Harmonia em 1974. Os Harmonia é uma espécie de supergrupo de krautrock com Michael Roder dos Noi e os Cluster Hans Joachim Rodelius e Dieter Moebius. Fomos até ao registro de 74, como disse, o primeiro Music von Harmonia. Escutámos aqui o tema Dino, os Harmonia na Floresta Encantada. Entretanto, estamos quase a chegar ao final do programa de hoje. Para o final, ainda uma escolha da Ana Farinha. E Ana, vamos fechar com o quê? Aqui uma escolha em jeito de homenagem. Vamos passar William Oniabor, o músico nigeriano que morreu durante esta semana, com um tema do seu primeiro álbum de 1977, Crashes in Love, o tema Ride on Baby. O músico que, fã da eletrónica e de sintetizadores, conseguiu produzir um som completamente irreal e que despertou a atenção de muitos produtores e DJs ligados à música de dança, mas que nunca esqueceu a herança nigeriana e que conseguiu misturar isso tudo em álbuns incríveis, mas ao mesmo tempo também um músico controverso que sempre entrou neste processo de uma forma completamente solitária, sem ajuda de praticamente ninguém. Fica então a homenagem da Floresta Encantada a William Oniabor com o tema Ride on Baby. Ana, muito obrigado. Até para a semana. Até para a semana, Tiago. We'll be right back.